Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Deep Sound. Às quintas-feiras, pelas 21h, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21h, aqui, na sua Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Passos Coelho pressionado para aprovar PEC e evitar eleições antecipadas. Declarações de Marinho Pinto indignam os juízes em dia de abertura de mais um ano judicial. Cavaco Silva sugere reformas profundas na justiça. Medicamentos já não vão baixar em abril, como inicialmente previsto. Baixarão em outubro, se os gastos das despesas estiverem de acordo com o previsto. Na Líbia, tribos minoritárias são fiéis a Muammar Gaddafi. Uma entrevista exclusiva à Euronews dá a conhecer um pouco mais do que se passa na Líbia pela voz do filho do ditador líbio. Exército está muito perto de Benghazi, do bastião, o maior bastião, aliás, das forças contra Gaddafi. Considerados os 50 heróis de Fukushima, estão na central a lutar pela vida de milhões de pessoas, mas 5 deles perderam ontem a vida devido às radiações. A ajuda de helicóptero é abortada devido à enorme concentração de radioatividade. Os helicópteros estariam preparados para lançar água do mar sobre os reatores, com o objetivo de os resfriar, mas devido à enorme radioatividade que se fazia sentir, a ideia e o plano teve de ser abortado. Agora, canhões de água direcionados para os reatores são a solução encontrada pelos nipónicos para fazer frente a uma crise nuclear japonesa sem precedentes. Contabilizam-se já 5 mil mortos, oficialmente, mas o número deverá subir até aos 25 mil, número que a Rádio Antena Web já tem vindo a dar a conhecer desde o passado sábado. Há dezenas de milhares de desaparecidos. No Bahrein, 6 mortos e vários feridos. Foi o resultado da repressão da polícia bahreinita e dos sauditas, que entretanto já ocuparam o território do Bahrein. A repressão foi contra os manifestantes e resultou então em 6 vítimas mortais, todas elas civis. Já no dia 15 de março, na sexta-feira, portanto, se haviam registrado confrontos, havendo uma vítima mortal civil e um polícia bahreinita. Pinto da Costa compra Porto Canal. A televisão de Matosinhos pertence agora ao presidente de um clube, neste caso do Futebol Clube do Porto. Pinto Balsemão sugere que a entidade reguladora para a comunicação passe a fazer parte da Anacom. Até agora, as duas são independentes e separadas. Sonae vai investir na Angola e na Turquia em 2012. Hoje joga-se a Liga Europa. O Benfica é o primeiro a entrar em campo às 6 da tarde em França, frente ao Paris Saint-Germain. A equipa dos encarnados está em vantagem depois de vencer na Luz por 2-1. Entram depois Porto e Braga às 8h05 da noite. O Porto, Dragão, mas também em vantagem depois de vencer na Rússia por 1-0. O CSKA, adversário desta noite europeia. O Braga tem uma tarefa mais difícil, mas também está em vantagem. Venceu aqui, no AXA, por 1-0, a equipa do Liverpool. Veremos o que consegue fazer a equipa de Domingos Paciência no Anfield Road. E para finalizar a edição de hoje, Henrique Abdal, jogador do Barcelona, estará fora dos 54 linhas por tempo indeterminado, devido a um tumor no fígado. O anúncio foi feito pelo próprio jogador ontem, no treino matinal, aos colegas. A notícia foi avançada pelo próprio clube na sua conta do Twitter. A edição de hoje do Antena News fica por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva, como sempre, está de volta às 8 da noite em mais uma edição do Desporto Antena.